Essa semana o Senhor me despertou de novo para uma questão. Muita gente está morrendo de medo de morrer. Talvez seja você. Talvez seja você que está assistindo pela internet. Morre de medo de morrer. Já está morrendo de medo. E essa é uma realidade de muita gente. Muita gente crente em Jesus não passou ainda por uma experiência mais profunda de confiar no Senhor, de descansar no Senhor, de usar as experiências desafiadoras, os dilemas, os desafios, as tempestades, para pôr em prática o que ouvimos, o que aprendemos, o que estudamos, o que lemos nas Escrituras. E eu quero dizer muito claramente, talvez seja você que tem lá no fundo, ou muito explícito, medo de morrer. Medo de que perca o emprego. Medo de pegar Covid. É importante eu e você lembrarmos que o medo, ele é um fenômeno em todos nós de elevada importância. Foi Deus quem colocou em nós esse recurso. Então a nossa mente e todo o nosso corpo recebe um alerta: tem um perigo. Essa é a função do medo. Eu chego muito perto, lá no terraço, muito alto no prédio, e eu chego muito perto da marquise, eu chego muito perto do beiral, e me dá um sentimento de medo. O carro derrapa na chuva, na estrada, e me dá um sentimento de medo. O perigo de um animal, o perigo da enfermidade, o qualquer que seja a ameaça, é natural e bem-vindo que eu e você sintamos o medo. E foi Deus quem pôs esse alarme, essa alerta, esse mecanismo em nós. E inúmeras vezes nós nem sentimos o medo conscientemente como emoção, mas o nosso organismo recebe comandos fruto dessa operação, desse sinal de medo, de tal forma que o nosso corpo produza anticorpos, atenção, defesa. E eu quero muito que esse entendimento faça parte de você. O medo é um instrumento benéfico que Deus deixou conosco para enfrentarmos esse mundo. Agora é importante eu e você também sabermos que o diabo usurpou essa ferramenta. E na ignorância, quando nos vem o medo, algumas pessoas deixam de olhar para o Senhor, algumas pessoas deixam de ir para as atitudes que o medo chama a atenção, e alimenta um dardo do diabo, que também é chamado de medo. E ao alimentar esse dardo do diabo, que também é chamado de medo, nós tomamos atitudes, ou deixamos de tomar atitudes, que são o alvo do alerta do medo que Deus pôs em nós. Então eu tenho medo de pegar Covid. Bem, eu vou separar esses dois medos. O primeiro medo é o que Deus colocou em mim, é para que eu seja prudente, para que eu cuide, para que eu tome a vitamina, para que eu tome até mesmo um medicamento, para que eu me cuide. Esse é o primeiro medo. Ele vem sobre mim como um alerta. O medo da morte vem sobre todos nós e não pode ser como um medo maligno, precisa ser como um alerta. Eu vou me cuidar. Não só cuidar fisicamente, não só cuidar emocionalmente, mas eu vou me cuidar espiritualmente. Eu não quero viver a vida como eu vivo, esquecido das coisas espirituais, achando até que é religião e eu não quero saber de religião. Não, eu quero cuidar de mim espiritualmente, porque se eu tenho medo da morte, o primeiro medo que eu tenho que prestar atenção é que esse medo é para eu me cuidar. Como que é que eu me cuido espiritualmente com relação à morte? E assim segue qualquer outro medo. Saiba que são dois medos. E não se esqueça disso nunca na sua vida. Aí eu estou com medo. Isso, muito bom que eu e você estejamos com algum medo, mas eu estou discernindo qual é o espírito. O espírito do medo que eu vou dar atenção é: o que é que eu tenho que fazer? Se morrer me amedronta, quais atitudes eu tenho que tomar de tal forma que o medo funcione na sua função absoluta e o medo das trevas não venha sobre mim? Bem, eu sei que vou morrer, mas eu já não tenho mais medo, porque eu já resolvi o meu problema que trazia o medo das trevas, que era: para onde eu vou? Que vai ser do outro lado? E alguns até têm uma artimanha maligna que é: não, morreu, morreu, acabou, não tem nada, ninguém sabe. Não, eu quero aprender sobre as coisas espirituais, eu quero chamar a presença do Espírito Santo de Deus, e eu quero, no medo de morrer, cuidar para que eu não tenha mais medo de morrer e que eu tenha certeza da minha vida eterna. Isso é inteligente, isso não é religioso, isso não é ideologia, isso é algo da inteligência do homem. Eu e você podemos e devemos pensar nisso. Senhor, eu estou com medo de pegar essa estrada, porque está chovendo muito. O medo das trevas, o dardo inflamado, eu apago, mas talvez seja melhor eu não sair. Por isso o medo está vindo, então eu tenho que ter prudência. Talvez a prudência seja: eu cuidei, eu não vou veloz, meus pneus estão bons, meu freio está bom, eu não posso deixar para amanhã, mas eu vou debaixo de bênção e de todo cuidado, mas eu não vou ficar debaixo de dardos do maligno. Como isso se aplica na sua vida, irmão? Hoje, qual a importância disso que eu estou ministrando a você na prática, para hoje ainda? Você é uma pessoa que tem medo de morrer? Ai, Deus me livre, não quero nem falar disso, pastor. Ai, eu não gosto, eu sinto ruim. Ai, meu Deus, não. Senhor, eu quero ter certeza. Algumas vezes o Senhor já me fez passar por algumas experiências de certeza. Eu estava num voo, muita tempestade, um raio atingiu o avião. Houve uma explosão de fogo vista da janela. Houve um tranco no avião, a energia do avião caiu instantaneamente e o avião começou a descer muito rapidamente. E foi a primeira vez em anos de viagem que eu falei assim: talvez o avião esteja caindo mesmo. E eu falei: Senhor, é isso, nós vamos morrer. E por uns instantes que pareciam minutos longos, não houve barulho nenhum, silêncio total, o piloto não dizia nada, e o avião só descendo aceleradamente. Eu falei: Senhor, se for, eu vou estar com o Senhor, guarda minha família, cuida de... o Senhor vai guardar, vai proteger, vai guiá-los, Senhor. Mas que bênção eu ter paz e segurança que eu vou estar com o Senhor para sempre, sem medo. O primeiro medo é importante. O primeiro medo não me deixa ser estúpido e afrontar as circunstâncias que eu deveria ter prudência. Mas o segundo medo são dardos inflamados que eu não quero. E eu não posso tentar vencê-lo só com a oração do pastor ou com alguns atos religiosos. Eu preciso vencê-lo com o conhecimento da verdade. Por isso a Bíblia diz: e a verdade vos libertará até mesmo do medo. Você tem certeza da sua salvação eterna? Se você diz que ninguém pode saber, ou que não existe nada do outro lado, ou que não crê em Deus, é porque você não tem certeza da vida eterna, mesmo sendo um espírito eterno. Então você precisa ter uma experiência profunda com Jesus Cristo, não com a igreja ou com a religião, mas com Jesus Cristo. E a Bíblia diz que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Se creres de todo o coração e com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e Salvador, serás salvo. Salvo do quê? Como Geraldo disse no início, o sangue de Jesus Cristo nos livra de todo o pecado, nos salva da condenação, mas a palavra de Deus nos salva diariamente em todos os nossos desafios pessoais. Quais são os seus temores? Quais são os seus medos? A palavra do Senhor nos diz: o verdadeiro amor, e o verdadeiro amor é uma pessoa, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Vamos cantar juntos essa música, preste atenção. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Você pode ficar de pé e cantar comigo? Pode colocar a tela lá para mim, para eu não errar a letra, por favor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada crise sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Lá do início novamente, você vai, mesmo que não saiba direito a melodia, você vai proclamar todo o seu coração. Olhe para o Senhor e proclame para Ele: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício. Assim que o Senhor. diga isso a quem está ao seu lado. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Cem por cento das pessoas têm fé. A fé é um processo não intelectual, nem mesmo emocional, mas um processo espiritual que 100% de homens, mulheres, velhos, crianças têm. Usam, aplicam em 100% do tempo diário. É impossível viver sem fé. Alguns têm fé na ideologia marxista, mas é fé. Alguns têm fé no ateísmo que proclamam, mas é fé. A confiança está naquela ideologia. A confiança está em alguma teoria darwinista que diz assim: tudo é só evolução, não há criação. Mas é fé. Alguns acreditam que vai dar tudo errado, e isso é fé, certeza de coisas que não vemos. Qual é a sua fé? Alguns têm certeza de que a capacidade profissional ou o dinheiro que guardaram é suficiente para estarem bem. Isso é fé. Qual é a sua fé? Em quem ou em que está firmada a sua fé? Eu e você seremos testados, provados. Eu entrei na casa de um médico e fui surpreendido porque eles estavam em reunião de família. E ele disse: vem aqui, pastor. Nós estamos resolvendo, porque a nossa mãe morreu nesse voo semana passada, naquele episódio do avião que caiu da TAM. E eu tomei um impacto. E aquele médico veio a mim e perguntou assim: pastor, minha mãe foi salva? E eu falei: Senhor, eu não sei o que responder para esse homem. E o Espírito de Deus me deu uma palavra. Eu disse a ele: Fernando, qual é a primeira expressão que você imagina que qualquer pessoa vai gritar diante do perigo? Aí ele disse: ai meu Deus. Qualquer ser humano clama pelo Altíssimo no desespero. Até o ateu diz: pede lá na macumba, pede lá na religião, pede lá na seita oriental, pede oração, pede qualquer um dos deuses. Qualquer ser humano recorre a deuses, recorre a algum ser superior, porque todos nós necessitamos colocar nossa fé em Deus. Fomos criados por Deus. Em quem e em que você coloca a sua fé? Você vai sair daqui hoje pela manhã, você vai viver a sua semana, talvez só de rotinas, talvez indo passear, viajar, ou talvez com dilemas terríveis. Em quem você põe a sua fé? Feche os teus olhos mais uma vez. Senhor, eu quero experiências com o Senhor nesses dias, que aumenta a minha fé. Não a fé humana nas coisas terrenas, não a fé que eu tenho na minha incredulidade, na ideia de que eu tenho e sou tão firme nela de que não é nada disso. Senhor, eu quero uma fé firmada no meu Criador, em quem me criou e me colocou nessa terra e me sustenta milagrosamente todos os dias. Eu quero uma fé em Deus, genuína, sólida. Diga isso mais uma vez. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Continue com seus olhos fechados, irmão. E se houver alguém aqui nessa manhã que reconhece que esta palavra é de elevada importância, por algum motivo pessoal, medo de sair de casa, medo até de tomar remédio, medo de tomar vacina, medo de qualquer notícia, medo o tempo todo, ao invés de te levar como um alerta necessário, útil, a atitudes sábias que apagam os dardos inflamados, esse medo te leva a acatar os dardos inflamados. E o primeiro sinal é isolar-se, temer. Há uma desestruturação emocional, psicológica, e não poucas vezes física. Senhor, nessa manhã eu reconheço que eu preciso colocar minha fé no Senhor, e eu decido mergulhar na Tua palavra, me firmar mais no conhecimento das Tuas verdades. Algo intencional, algo contínuo, profundo, eu quero, eu preciso. Se você precisa fazer essa oração, eu convido você a fazer essa oração saindo do seu lugar e vindo aqui para o altar. Mesmo que você tenha que manter o distanciamento do protocolo, você vai poder sair do seu lugar e dizer: eu estou declarando publicamente que essa palavra é para mim, e eu quero crescer em fé. Eu quero aplicar a minha fé, não no que eu penso, não nas ideologias dessa sociedade, não no que eu acho, não no que eu vejo, não no que as mídias proclamam. Eu quero firmar minha fé em Jesus Cristo. Se essa é uma decisão sua, sai do seu lugar. Você está anunciando com um ato físico, no mundo espiritual e no mundo físico. Eu tomo uma atitude, eu busco no altar de Deus nessa manhã que a minha fé esteja firmada no Senhor. O Senhor ainda nos diz em Romanos 12: rogo-vos, meus irmãos, pelas misericórdias, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor. Esta é uma palavra do Senhor para mim e para você, e Ele termina dizendo: e não vos conformeis com este século, não tomem a mesma forma da sociedade, não tomem a mesma forma desse mundo, mas renovem a forma de pensar, renovem a vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, nessa manhã nós queremos mais de Ti, nós queremos firmeza, firmeza que traz segurança, alegria e nos faz comunicar o Teu Evangelho com a nossa vida, com os nossos atos. Diga com suas palavras ao Senhor quais medos você põe no altar. Eu ponho aqueles primeiros medos, Senhor, E eu peço ao Senhor que me dê sabedoria do que fazer, como vou estudar a Tua Palavra, como vou entregar minha vida no Teu altar, como vou priorizar as primícias ao Senhor do meu recurso, das minhas finanças, do meu tempo, do meu coração, como eu vou ser discipulado nas verdades do Reino de Deus, não nas mentiras do Reino da Terra. Senhor, eu vou vencer esse medo que é só um alerta, que o Senhor mesmo põe em mim, tomando as atitudes, as providências, as precauções. Mas Senhor, eu vou vencer esse medo e vou levantar um escudo da fé, e esse escudo da fé vai me fazer vencer o maligno. E eu quero ter confiança, Senhor, confiança, leveza de vida. Até cura física virá pela leveza da forma de pensar, de falar, de viver. Pai, nessa manhã nós nos colocamos no Teu altar. E se há alguém aqui nessa manhã que não tem certeza de vida eterna, por isso tem medo da morte, eu convido você a tomar uma atitude. A Bíblia diz assim: todo aquele que crer de coração e com a boca confessar Jesus Cristo como único Senhor, é Ele quem me governa, não sou eu, muito menos os medos, não são as tendências da terra, muito menos as ideologias desse tempo. O Senhor Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, é Ele quem me salva da perdição eterna. Por isso eu já tenho certeza de que vou viver a eternidade com Deus. E é Ele quem me salva diariamente na minha alma, de todos os dilemas e desafios dessa terra, de todas as aflições dessa vida tão conturbada. É Ele quem me salva. Então vem paz, vem segurança. E aí eu e você podemos ter um referencial simples. Se eu preciso gritar, se eu preciso nervosamente brigar, então é porque eu não tenho certezas, é porque eu estou debaixo de medos, de temores, que eu acho que vou vencer com brigas, inimizades, atritos, afrontas. Talvez seja assim na família de alguém aqui. Não tem coragem de dizer: eu tenho receios, eu tenho medo, eu tenho fraqueza, eu não sei o que fazer. Então expressa com agressividade, até mesmo no meio dos atritos, dos dilemas, dos problemas familiares. O recurso não é invocar a fé em Deus, a palavra e os recursos do Senhor, o recurso é gritar. Para outros, o recurso é entrar na bebida. Então, ele o faz na justificativa social. Ele o faz na justificativa do gosto. Gosto. Mas ele não confessa, ela não confessa, mas sabe que é uma ferramenta na tentativa de lidar com as emoções, porque a sua fé não está firmada em Deus, está firmada em coisas que ele sabe, ela sabe, que vão falhar. O dinheiro vai falhar, a ideologia vai falhar, a capacidade pessoal vai falhar, até as pernas vão falhar, a memória vai falhar, a voz vai falhar. Mas o Senhor nunca vai falhar. O Deus que vem e socorre nunca falha. Por isso me permite e te permite ouvir essa palavra hoje, para nos acrescentar fé. Declare com sua voz: Senhor, eu ponho minha fé em Ti nesta manhã. Eu entrego a minha vida a Ti nesta manhã. Eu quero Te confessar como meu Senhor e Salvador. E se você nessa manhã está fazendo isso pela primeira vez, eu quero orar com você, eu quero orar por você. E se você tem qualquer constrangimento, é fruto de medos, se você tem qualquer constrangimento de vir à frente, ou de confessar, ou de levantar as mãos, você pode conversar com qualquer um de nós no particular. Falar assim: eu preciso fazer uma oração, entregando minha vida a Jesus Cristo, e eu quero ser uma nova criatura, eu quero nascer de novo, eu quero ter minha fé firmada em Jesus. E não apenas por uma declaração religiosa, emotiva. Eu quero conhecer a palavra e me firmar nas verdades escritas na palavra. Eu quero me firmar na verdade. Eu quero ter uma fé consciente de que só Ele, a fonte eterna, só Ele, o Rei dos Reis, só Ele, o meu Salvador, o meu Senhor, o meu Criador, é que me faz andar em segurança. Esta manhã, declare a Ele. Nessa manhã eu convido você a levantar a sua voz e declarar a Ele em quem coloca sua fé. Que fé você tem? O que faço com cada um desses dois medos? Fale com Ele, use a sua voz, não apenas pense. Se houver alguém aqui que nessa manhã quer declarar publicamente, eu quero hoje entregar minha vida a Jesus, eu quero mudar a fonte da fé, eu quero mudar o alimento que eu tenho tido para colocar fé em tantas coisas, eu quero passar a ter fé no Senhor. Alguém aqui publicamente que quer tomar essa decisão hoje pela manhã, eu quero, sem constrangimento, sem medos, sem vergonha, eu quero ousadamente dizer, eu preciso mudar a minha fonte de fé, o meu tipo de fé, e eu preciso mudar em quem eu coloco minha fé. Se houver alguém, nós vamos orar com você e te abençoar nesta manhã. Alguém aqui? Você pode cantar mais uma vez comigo? Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, o sacrifício. Olhe para o Senhor, olhe para Jesus. Se você tem fé nele, você sabe fazer isso. Se você não tem fé nele, você não entende o que é fazer isso, mas você pode pedir a Ele nessa manhã. Então olhe para o céu, olhe para o Senhor e diga mais uma vez: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Ore com alguém ao seu lado, alguém que você pode estar próximo ou mesmo de longe. Se você está sozinho, com alguém, você vai estender as mãos, você vai mesmo de longe olhar nos olhos e você vai orar com alguém. Talvez você sinta no seu espírito de orar por alguém que está lá participando pela internet. Ou você que está em casa, orar com alguém na sua casa. Lanço fora todo medo, Senhor, pela fé que deposito em Ti. mais uma vez, proclame para Ele. Meu Jesus, meu Salvador. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo distribui dons. Ele opera com seus frutos em nós, então nós não precisamos com a própria força conseguir ser melhor ou vencer os desafios. Os frutos do Espírito Santo operam em nós. É só eu e você querermos e aprendermos a andar com Ele. E a mesma palavra diz que Ele opera dons. Um dos dons que Deus dá livremente a quem anda com Ele se chama discernimento de espíritos. Ore nessa semana: Senhor, eu quero do Teu dom, discernimento de espíritos. Eu vou discernir qual o espírito do medo que eu estou sentindo. Se é para eu cuidar, eu vou cuidar, e eu não vou ter mais medo. Depois que eu cuidei, o sinal de alerta é desligado, porque está tudo cuidado. Mas discernindo espíritos, eu vou identificar qual é o segundo espírito. Aquele eu apago com o escudo da fé, sabendo que a minha fé está firmada no Senhor. Assim será a sua semana, minha semana, nossa semana, em nome de Jesus. Ministre-se a quem está ao seu lado. Assim será.